O CD da Irmandade, que em breve estará nas ruas, talvez um mês mais ou menos. Vem com a participação do Rio de Janeiro, de Wilf, da Rocinha, São Paulo, Shaolon MC, Zona Leste, de Pernambuco, Tufão, L.O. e os Compassas, Mr. Cínico, Fuga de Raciocínio, Pregadores do Rap, Rap Acusado, W.J. e Consciência Nordestina. Com vocês, Irmandade 1! Salve! Belo Jardim, tamo em casa, rapaz! É! É desse jeito! É, compadre, aqui é o rap! A flor da pele, maior que o medo é a missão. Vários anos de correria na contenção, iluminado por Deus, olhe pra ele, ele sempre é a luz. O bom pastor é que conduz, consagrado e titulado porta-voz do sem voz. Anuncio a beleza do amor, denuncio o ódio do algoz. E essas palavras habitem voz, pra justiça, liberdade e muita fé dentro da tempestade. Cada um é dono do seu destino, e sua sorte é você quem faz. Corra atrás da felicidade, mostra que és capaz de conquistar. Não importa o preço, o que tiver de ser será. Rap não só mostra cólera, temos a fórmula de peito aberto. Eu vou, mesmo com espinhos, os vermes do caminho atrapalhando caminhar. Assim eu sigo sempre em frente, em linha reta, sem desanimar, sem desviar. A estrada é dura, requer atenção na pista, mas você é maior, é do tamanho do seu sonho. Ore pro céu e insista, é de degrau em degrau. Vai, e não olhe pra trás, o que me preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Aí, seja mais um mensageiro, soprando a esperança, isso sim é um dom, é um dom. A tática de guerra é a mesma. Vou pra cima! A tática de guerra é a mesma. Vem com nós, Belo Jardim, vai, vai! A tática de guerra é a mesma. Vou pra cima! Vem com nós, a tática de guerra é a mesma. Espalhando terror, deixando os trevas confusos. Ei, cara, não mudou nada. O que passou, o que vem a seguir, punha a espada. O exército de Cristo tá aqui rumo à frente. Aqui só tem uma direção, palavra quente. Em vez de pôr o canhão na mão, que sensação senti quando venci um monte. Calúnias contra mim, não mancharam meu nome. Quem é, não se esconde. Tem um fundamento pra cima deles agora. Sai, vai lançamento. Que peso é o som, anuncio a Magedon. Se aqui tem um dom, dobra o joelho, meu bom. Vez em família no poder, oferença o mal. Tecnologia pra se pôr anual. Isso domínio geral, e o gueto surpreende. É da onde vem os melhores combatentes. Não mudou nada, a tática de guerra é a mesma. Ataque oral é frontal e sem defesa e com clareza. A hora é essa, escolha seu lado. Aqui 17, meu parceiro Gustavo sabe bem do que falo. E vocês também. Mantenha vigilante com a volta do MEI. Multiplicou as ideias, o exército recuou. Ai do homem que senti a ira do Senhor. Multiplicou as ideias, o exército recuou. Ai do homem que senti a ira do Senhor. Tá ligado, Joe? Espalhando terror, deixando os trevas confusos. Vai! Sou gladiador direto do submundo. A tática de guerra é a mesma. Espalhando terror, deixando os trevas confusos. Boa noite, Belo Jardim. Faz barulho aí, geral, geral. Tá ligado? Irmandade 1 no ato, Rap 17, Gustavo. Ei, o parceiro Daga. Rap nacional pernambucano. É desse jeito. Gangsta Rap. Som. Somos outras espécies. É desse jeito, compadre. O Nordeste, o bicho pega. Só por quê? Só por quê? Nordeste, faroeste, muitos estão na febre. Não esquece, não demora, esquece, acontece fatos que é inevitável. Só deu no que deu, mas o que desapareceu? Minha quadrada vai na cinta aqui, sujeito homem. Tô pronto, cara. E dispara no microfone. Eles viram o some, arma. Tenho bastante Nordeste, Faroeste, milhares de funk. Nas cadeias, nas favelas, mutante. Nova era, multiplica o B.O. Puta que é na bala, e não tem sermão. Só uma conexão, quem não presta atenção. Sobrou, segue no chão. Se passou no aço, não tira a rua, é a lei do cangaço. Não tem como dar um passo sem escutar o estralo. Assassinos frios, não tem hora pra agir. Tem ligação com o extermínio, quer excluir. Vai se excluir, daqui nós vamos botar barreira e se pegar. Indivíduo vai ficar sem cabeça. Alguns desses têm encrenca, não aceita o rap. Se vive de aparência, é o sistema submete. Mas a voz que soa é uma bomba de Hiroshima. Radiação sonora em busca dos racistas. Tá na TV, eles camuflando o poder. Eu vi pouco investimento em cultura e lazer. Muitos vão surpreender e vai repreender. Informações absorver o elo do marromper. Fazer o que se nós vai inibir, educar, progredir. Em pouco tempo eles vão suprimir. É cultura e arte minha, religião, Irmandade 1. A primeira formação, som. Aqui é Irmandade 1, Belo Jardim. Espetáculo deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, Faroeste, tempos modernos do cangaço. Meu zumbi tá nos morro, a Irmandade é sofrer. Tempos de caça, banho de sangue. Espetáculo deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, Faroeste, tempos modernos do cangaço. O resumo tá nos morro, a Irmandade é sofrer. Tempos de caça, Nordeste, Faroeste, tempos modernos do cangaço. O pânico é intenso, banho de sangue. Corpos caroçados em estado de sítio. Brando nas ruas, abocado vai e vem. Nos calabouços é só loucura. Monstros evoluídos, cobaia do laboratório. Composição do seu cérebro, substância corrosiva é o ódio. Aqui você não vê as belas paisagens, estilo Machu Picchu. Mas pro encardido é afrodisíaco. Vê crianças corrompidas, se prostituem. O é do tráfico, beleza arquitetônica. Brasil, cinematográfico. Seu povo come lixo na TV, cenários paradisíacos. Cenário, carnaval, bordel ao vivo. Cultura pros seus, turismo sexual. Milhas promove isso, cheirosa farinha de bandeja. Burguesia eletrizada pra entender qualquer sua deixa. Político cafetão, empresário traficante. De noite não vai e vem, alimento montante. Meu povo é objeto, massa de mão de obra. Itinerária aterrorizante, sonhos perdidos, trucidados. Tudo globalizado, sangue no olho, seca peste no cangaço. Números alarmantes de homicídio, o que é isso? O povo omisso, submisso, polícia no morro é inimigo. Capuz na cara, farda, preta operação. Só entra de camburão, do lado de cá tem os ladrão. Confronto brutal, efeito colateral social é terrível. Ninguém ganha esse jogo, zona de perigo. Almas tristes, corpos enfermos, serpentes venenosas. Urbanos em estruturas desastrosas. Transportes comerciais, belo cartão postal. E há tempos a miséria assola. Territórios dominados nas favelas. O grito das metrancas, a fila anda. Não seja o próximo lucro do crime. Cifrão maldito, quem engana? Cifrão maldito, quem engana? Quem engana? Espetáculo deprimente, rastro de ódio onde Belo Jardim. Nordeste, Faroeste, tempos modernos do cangaço. O resumo tá nos morros, a Irmandade é soquilombo. Tempos de caça, banho de sangue. Espetáculo deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, Faroeste, tempos modernos do cangaço. O resumo tá nos morros, a Irmandade é soquilombo. Tempos de caça, banho de sangue e pranto. É isso aí, Belo Jardim. Aqui é a Irmandade 1. Firmeza total. Firmeza total. E faz barulho que isso aqui é de vocês. E quem gostou, bota a mão pro alto e faz barulho. Aê, Belo Jardim. Somos outras espécies. Desacredita não, viu? Aqui é gangsta. Aqui é gangsta. Aqui é gangsta. Aqui é gangsta. Irmandade 1. Irmandade 1. Irmandade 1. Irmandade 1. Irmandade 1. O rap bate forte de ouvido. Somos outras espécies. É Irmandade 1. Até louco, ó. você. Homem, te aguardo sempre. A chapa é quente. Sou eu novamente, batendo de frente. A irmandade sempre soma. Aqui, nova guarda no rap, boy entre coma. Já somos outras espécies que vamos chegar. E toma o seu poder e o jogo. E vem na mesa o pão. Alegria, união. Redução da taxa de homicídio. Com polícia e extinção. Sustenta é ok, eu faço é rap. Pra ver transformação de produção. Na mente dos moleque. Tu prega apologia, muito chega de gravata. Na frente se comunica, na quebra quer fazer fumaça. Financia a desgraça do submundo do crime. Se for o regime te pega. Bicho. Vai de time e outra espécie que resista à opressão. Que trabalha sem concepção da regulamentação. Tem chance de estabelecer socialmente, financeiramente. E só se for bater de frente. Bang. Gera conflito, diploma dos meninos. Vai ser doutorado, instruído pro extermínio. Mas tudo que eu escrevo, é tudo que eu vejo. Então vai, é desse jeito, pra muitos Deus é dinheiro. Chumbo fura carne, vai e volta, leva vida. Se deve ou não deve, o troco é todo dia. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo reféns, vendo o crime crescer. E somos outras espécies, vamos chegar e tomar o seu poder, o jogo reverter. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo reféns, vendo o crime crescer. Somos outras espécies que vamos chegar e tomar o seu poder, o jogo reverter. Homem, aguardamos sua vinda. A hora da misericórdia infinita que será extinta. Covardia, mentira e perifa. Mas antes desse dia é um leão por dia. De sol a sol ou no frio da máquina. Luz da patifaria, da mira, da polícia. Será sempre a luz de nossas vidas. Homem, o teu povo clama, teu povo te chama. Essa voz declama, irmandade é o grito da alma. Sofremos mutações para sobreviver no vale de lágrimas. Do ser, as cicatrizes vem de desconfiar de diferença com o próximo. Dopa de fantasia, alcoolismo, alucinógenos. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo refém, vendo o crime crescer. O teste da educação, o evasão, o escolar. Vida bruta desde infância tem que cedo trabalhar. Pra em casa ajudar, mão de obra mão assalariada. Quase que escravizada por patrões, barões e baronesas. Possuem territórios e reinados. Os filhos da pátria subjugados, maltratados. É ruim, nada de novo, nada de bom. Por quê? Pra quê? Tem que ser assim. O branco opressor visto como um homem bom. Chumbo fura carne, vai e volta, leva a vida. Se deve ou não deve, o troco é todo dia. Chumbo fura carne, vai e volta, leva a vida. Se deve ou não deve, o troco é todo dia. É todo dia, é, é. Lei da periferia. É todo dia, é, é. Infelizmente. Por quê? Por quê? Por quê? Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo reféns, vendo o crime crescer. Somos outras espécies, e vamos chegar e tomar o seu poder, o jogo reverter. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo reféns, e vendo o crime crescer. Somos outras espécies, e vamos chegar e tomar o seu poder, o jogo reverter. Com humildade proceder, o rap vai prevalecer. Por quê? Faz barulho aí, Belo Jardim, rapaz. Rap Nacional tá na área, sacou? Na humildade. E aí, vocês estão gostando do rap? Então é o seguinte, quando eu disser aqui irmandade, vocês dizem um. Pode ser? Pode ser? O rap bate forte de ouvido a ouvido, é irmandade. É irmandade. O rap bate forte de ouvido a ouvido, é irmandade. É irmandade. O rap bate forte de ouvido a ouvido, é irmandade. É irmandade. Tamo junto, Belo Jardim. Pode crer, rapaziada. Isso é de vocês, meu irmão. Então, queremos agradecer aqui ao prefeito Marco Coca-Cola, ao deputado Mendonça Filho, à secretária Andréa Mendonça, o vice-prefeito José Ivan e a primeira-dama Joelma Gomes. E também um grande parceiro nosso aqui, Roberto, que é o diretor de cultura que fez isso aqui acontecer, tá ligado? Deus abençoe todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Aqui é a Irmandade 1. E esse som agora que vai rolar, tem o clipe rolando aí na internet e tal, tá ligado? É urbano sul-americano. Como é que é, DJ? urbano sul-americano. Rapá, ficar esperto com o sistema, sacou? Fica longe da TV, quer não se corromper, malandro. Aqui, a liberdade, nós prega o poder para o povo e para as comunidades. Política aqui não enrola ninguém, malandro. Aqui é cria do morro, cria das ruas. Meu parceiro sabe bem do qual que é. É isso aí, rapaz. Aqui, Gustavo, 17. Só pra galera de skate, tá eu representando, legal. É Rocha. É isso aí, compadre. Aí rapa, apresenta aí, Chico Rap, isso mesmo, rapaz. A rapaziada do Cross. Sul-americano. Vem com nós. Sul-americano. Versando sempre um bom malandro. Bom malandro. Esse é o novo hino das periferias do Nordeste. Confere o nosso jogo. É desse jeito. Isso aí. A voz que fala vem pra lá mim. Do morro. Vai. América do Sul, Brasil, PE, Irmandade 1. Urbano sul-americano, bom malandro, cidadão comum. Um andarilho em busca de dinheiro, felicidade. Sem atrasar ninguém, pronto pro combate. É sem caô, busca média, aqui é xeque-mate. Pelos becos, favela, morro e avenidas de camisa suada. Sua história é escrita. A mente sempre sossegada no coração. A saga se destrava, tem espinho. Fardo mais que tonelada, mas não olha pra isso. Segue seu caminho. É nós parceiro, tudo firme, tudo tranquilo. Em territórios dominados, sempre ligado. Modernidade e o mal tá mascarado. É bem melhor curtir de boa, se acoplar com minha preta. Nesse clima nervoso, deixa quieto, é muita treta. Eu e ela, o plebeu e a princesa dessa terra. Sei que não levo nada, ganância é nossa cara. Vê direita aí, canalha, tô de olho em vocês, hein? De opa, lança, rola o som de mala. Não sobe, desce a vida, continua, sob o sol escaldante. Muitos passos adiante, eu não me envolvo mais. Não quero ouro nem diamante. Amante o necessário pra viver uma constante. Aí família, sangue do meu sangue. Cangaceiro da terra, guerreiro, representa. O dia a dia desgaste, mas enfumaçado. Relaxa como no toque de mágica. Só chega em noite em casa. Semblante abatido, cabeça a milhão. Tá conquistando passo a passo, sei disso. Obrigado Nossa Senhora, Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Cristo é vivo. Pode crer. Fé em Deus. Fé em Deus. Um bom malandro. Um bom malandro, um bom malandro. Pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. É desse jogo. Jeito. Cada sal contém a voz que a voz do morro. Morro. O pano sul-americano. Sul-americano. É desse jeito, com passa 17. Um bom malandro, um bom malandro. Um bom malandro. Pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Vai. Como é que é? É nós com passa, no rap até o fim, surpreender, prevalecer. Vencer o bom e o ruim. Pergunto e daí, se é o que cê faz, cê vale o que tem. Passado não vota mais, guerreiro. Guerreiro. O mundo corre dinheiro, rap o dia inteiro alimenta vários parceiros. É, o mundo tá louco. Aviso confidencial, na quebrada meus irmãos, uma pá de chaparral. Preto cabuloso, branco bactéria. E continua o combate, dentro da favela. Covardia. Não é sangue bom. O que vem quero ver. E o que foi eu já vi tom. 17 no som intermediário. Aqui o corre é louco. Prejudica adversário. Bonde de traíra. Paga de modinha. E vários entram no atropelo. Aqui na avenida. Bota pilha. Gangue urbano. Armada até os dentes. Segue todo o meu clã. Sempre com a mente sã. Cidadão, cidadã. Quem sabe um dia nunca mais vê esse Vietnã. Fim da guerra do Brasil então. Então. Paz, esse Vietnã, paz, aqui paz, a gente clama por paz, mais, é desse jeito, rapaz. Vamos pra cima! Urbano sul-americano, sul-americano, sul-americano, sempre um bom malandro, desse jeito, bom malandro, bom malandro. Pra ver a harmonia, confere o nosso jogo, cada sal contém a voz que vem do morro. Vai! Urbano sul-americano, sul-americano, versando sempre um bom malandro, bom malandro. Só pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Cada tal contém a voz que vem do morro. Faz barulho mais uma vez. Pode crer, rapaz. Rap nacional. Nervoso, geral. É o seguinte, esse som agora aqui tem a participação de um parceiro nosso aqui de Caruaru, Blackout, do Consciência Nordestina. Aqui muita gente já conhece esse som, tá ligado? É a música do Neguinho, que tá na correria, compadre. Solta aí, DJ. É pancada, viu? Chega. Licença, Irmandade 1. Tô chegando. Consciência Nordestina presente. Essa vai pros correria de Belo Jardim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Didim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos neguinhos. Se todos correm louco, é pra ter carro, mulher. Corda de ouro no pescoço, mas de 100 no bolso pra trincar. Cê sabe, nas cachorras se molha, maldade no olha, na minha garupa quer andar. Vamos pra onde, sei lá, pra onde você quiser. Pode crer, mulher, que assim que é, rasgando o asfalto, voando baixo, brisa no rosto louco, pra te devorar todinha, safadinha, louco é pouco. Mente feita, brilha os olhos de boa, mas aqui não tem conto de fada, nem história de nina, é de noitos, corre louco, mas ai, deixa comigo, deixa pra... É hora de curtir e gastar. Com os compassos louco do pé, do alto do morro, as favelas em torno tá tudo reunido. A quadrilha tá unida, que não cola traíra. É Irmandade 1, véi. DRR, posse, quem diria? Gelada na mesa, cannabis sem miséria pros irmãos. Amado é odiado, caro coro, joga é jogado, requer disposição no amarelo. Não. Sobrevivente, só os leão que ruge na missão. Tem mais de 100 na infantaria e um exército na contenção. Por quê? Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Didim. Vai, vem comprar aqui, vem comprar de mim. É desse jeito. Vem fortalecer a firma dos neguinhos. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Didim. É desse jeito. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca do Vem, vem. Vem comprar aqui no Corre Louco, mais um Neguinho em conexão, Caruaru, Belo Jardim. A Irmandade me acionou, colei no jogo feio. Amante do Didim, a sociedade eu já firmei. Dos becos e vielas, soldados eu recrutei. Com meu exército eu garanto a cota do mês. Vendendo meu produto que é tipo exportação. Produzido pelo moleque louco do sertão. A mágica perfeita eu tenho aqui na minha mão. Laboratório é óbvio, PDR produção. As moleque do gueto escutaram e aprovaram. As cachorras curtiram o nosso sonho e se molharam. Até as novinhas dispensaram o tal do funk. Se ligaram que os vagaldo rap se garante. No quarto espelhado provaram o sabor da plante. As cenas censuradas vieram mais adiante. Fazer o que esse é o jogo que aprendi a jogar. Canta rap pros moleque e as de sem contar. Você aí que dizia que meu som não ouvia. Agora escuta essa pancada quase todo dia. Se liga aí, playboy, se liga nessa letra aí. Se tu quer som de rocha, vem aqui comprar de mim. Se liga aí, neguinho, decora essa letra aí. Ei. Se tu quer som de boa, véi. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Belo Jardim, segue o canto, rapaz, pode balançar. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos neguinhos. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Didim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos neguinhos. A marca é Irmandade, o título outra espécie, intermediário Black Gustavo e 17. Puxa boa pevete, já fui, peguei o cheque na troca, vira leque e afirmo. O calho é Beck? O time é de jogo, vencer é nossa meta, amarrelado, produzindo e vestindo na hora certa. Quebra seca, pula muro, nasce pra vencer na rua, fabricando, vendendo produto da nossa cultura. O clima me provou que vale a pena sonhar. Espelho pra quebrada, um gangsta exemplar. Quem é que vai falar que se foda eu tô com pressa a milhão com os parceiros pra chegar na nossa meta. Rap nacional, sou fiel, confere a pancada e que nós firmamos o cartel. Tem gosto de mel? Quer o corre, vem pra mim, te ofereço a noite. Depois do botequim a minha vida foi assim, assim que é, sempre vai ser. Sai de ré, quebra a banca, dá nada pra você. Sensação de poder, otimismo e clamor. Criado pelo beat, conjuminado com flow. Sensação de poder, otimismo e clamor. Contaminado pelo flow. Tá ligado? Sensação de poder, otimismo e glamour. Vem, Belo Jardim, Irmandade 1. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vai, segue o canto aí, rapaz. Vem buscar do Didi. Vem com nós. Vem comprar aqui, vem comprar desse jeito. Vem fortalecer a banca dos neguinhos. Então, vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco, desse jeito. Vem buscar do Didi. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos neguinhos. Vem, vem com o neguinho precisa, Belo Jardim. Então eu quero ouvir, quando nós dizemos Irmandade, eles dizem um. É desse jeito? É desse chega jeito. Chega, Belo Jardim. Vem com nós. Vem com nós. É Irmandade. Vai, vai, vai. É Irmandade. Eu não vi. É Irmandade. Vai. É Irmandade. Isso é de vocês. Muita paz, faz barulho aí. E quem gostou, geral, como é que faz? Segura aí. Pode crer. Vocês estão gostando desse bagulho aqui, meu irmão? Tá todo mundo em casa? Tá tudo de boa? Tá na paz? Que Deus abençoe, que é tudo nós. Venho trazer aqui meu parceiro aqui, Jojó, diretamente de Caruaru. Vai mandar uma ideia firmeza aqui também pra vocês, pode ser? Aê, Tuxo, solta aí, meu irmão. A faixa 2, que o bicho vai pegar aqui, hein? Ei, som, 1, 2, R.A.P. Belo Jardim de parabéns, aê, parceiro. Rock, reggae, todos e todos para todos nós. Por quê? Por quê? Assim que é. Oh, som, 1, 2, 1, 2, mesma rotina. Feche, abra a tranca. Ter conexão, desvia a verba com o Dantas. Não foi eu que joguei. A menina Isabela. África do Sul, um salve pra Nelson Mandela. Cadeia científica pra ver se eu tô mentindo. Avisa lá pro Lula pra mudar todo esse hino. Aqui não sou maldito, não sou o bicho do mal. Liga a fantasia, assiste o jornal. Criança é mais. Explora, terroriza na terra da maconha. Filma ou fica na brisa. Viajo no passado, Deus já. O tsunami provoca furacão. Jesus aprova o exame. Não melhora nada. O crime permanece com palavras bonitas. Pessoas que se esquecem. Vida continua em uma dura rotina. Muita humilhação seguindo na carnificina. Não sou a favorita, não sou a beleza pura. Aqui a praça é nossa e a pobreza continua. Mentira de governo, não traz melhoria. Vejo o exemplo, a panela tá fria. O povo pediu ajuda o sofredor. Criado no Nordeste, gente que tem valor. Pergunta ao Silvio Santos se ele dá dinheiro. Sonhei ontem à noite com morte, pesadelo. Aqui a bronca é pesada, rajada, paranoia. Vou perguntar a vocês se tu tem como dar uma escola. Peço a vocês, não tem opção. Esse é o Brasil seguido em destruição. Discurso implacável, propaganda mentirosa. Engana tu ou eu, vira tudo e dá. Engana tu ou eu, vira tudo e dá as costas. Vou pra Copa do Mundo, criança é esperança. Povo roda e não para, cresce a matança. Vou pra Copa do Mundo, criança é esperança. Povo roda e não para, cresce a matança. Vou pra Copa do Mundo, criança é esperança. Povo roda e não para, cresce a matança. Vou pra Copa do Mundo, criança é esperança. Povo roda e não para, cresce a matança. Faço parte dessa guerra, sou do comando vermelho. Avisa ao Fernandinho pra ele bola outro enterro. Viaja pro outro país, avisa aí ao Abadias. Aqui o sangue escorreu, é a mesma profecia. A crueldade prosseguirá no instinto. Destruição, o temporal que devastar a PC. Maldição será início do progresso. Civilização, barraco que desaba, morro vem de morona no ciúme, batelo ar. Prossigo relatando, está descendo muita água, nem sei o que fazer. Velha Teresópolis, só Deus pra proteger. Otário vem mancando, vem pra derrubar meu. Assiste, titi, passione do fracasso. Retroperiferia vai ser dominada. Bebe, morre, transação, deu visto a palavra. No vanguarda, o resultado de hoje era viver a vida. Globo repórter de hoje, a mostra a vida sem saída. No meu futuro de hoje, a maravilha do Araguaia. Terremoto na mesma noite. Na faixa. marcha. No meu Natal com fome virei uma nova isca no respeito chegado. No meio sempre tem malícia. No respeito chegado. No meio sempre tem malícia. No respeito chegado. No meio sempre tem malícia. Por essa esperança. O rodo não para. Cresce a matança. Então, criança é esperança. Globo roda e não para. Cresce a matança. Vou pra Copa do Mundo. Criança é esperança. Globo roda e não para. Então, cresce a matança. Vou pra Copa do Mundo. Criança é esperança. Globo roda e não para. Cresce a matança. Parabéns aê. Deus não tem. Assim que é, assim tem que ser. R.A.P. na veia. Rap nacional. Seus gangsta. Diretamente pra Belo Jardim, pá. É desse jeito, compadre. Pode crer. É isso aí, Belo Jardim. E ainda essa semana, o secretário de Defesa de Pernambuco ainda deu uma nota como a criminalidade em Pernambuco caiu. Vocês se sentem seguros? Aqui só pra fechar com chave de ouro, meu irmão. Mas aí, ó. Firmeza. A saideira aqui, ó. Enquanto o rap estiver rolando aqui, vocês estão seguros, sacou? Rap que passa, consciência. Rap que passa, sabedoria, valorização do ser humano. Fé em Deus. Isso é o verdadeiro rap, rapaz. DJ Daga nas pickups. Gustavo 17. Contrariando a estatística. Aqui é a Irmandade 1. Sejam todos bem-vindos. Essa é a saideira, mas que Deus abençoe todos vocês e que a mensagem fique. Aí, Regina, grande abraço, tamo junto. Sei. Checkmate, peça-chave, gangue, irmandade. Sobreviventes do gueto, vielas, beco, prevalece a criminalidade. Basta pra inibir, então, o rap reagir. Disposição não falta, é só conferir. É lucrativo, é direção de boné. A favor da maré. Irmandade 1, cartel gangsta pé. Boni mulher, na mão pra escolher. Entre cores e cédulas, valores oferecer. Cê quer pagar pra ver? Então, boa sorte. Nosso movimento é real, hip hop. Então, meu sangue flê. Plano escorrer pelo chão, preço da ilusão. Pegou vários irmãos. Humildade, pé no chão, fazer o bem. Evita o mal. Meu destino cancelado no rap nacional. Nossa satisfação, o corre é um só. Diferente do recalcado que Froge é um B.O. Cê jura que é melhor? Vai. O tempo vai provar. E o movimento hip hop é o que vai fortificar. Arma casinha, não é poderamento. É por a juventude e nosso nível de talento. Formar opinião, tem que ter proceder. Fica longe da TV, que é pra não se corromper. Nós prega a união pra justiça, liberdade. Poder para o povo e pras comunidades. Então, não precisamos de Glock, cinco dinheiro do cofre. Só repitagem preta do interior às metrópoles. Outra espécie que a rua criou. No ponto criminal, não tem boi pra delator, não. Outra espécie que a rua criou. É, não tem boi pra delator. Vem comigo, Belo Jardim, Irmandade 1, vem com nós. Geral, vai, pra vai. Cima. Irmandade 1, Irmandade 1, vamos pro alto, vamos pro alto. Irmandade 1, Irmandade 1. Até o osso tá na pele, na alma, no coração de cada um. Irmandade 1, Irmandade 1. Até o osso tá na pele, na alma, no coração de cada um. Irmandade 1, Irmandade 1. Até o osso tá na pele. Na alma, no coração de cada prepare-se pro bang, nós tá em cena. Vermes e pane, carta potencial. Gangsta, Irmandade 1 é minha gangue. Academia dos gladiador. Deserto frio sem amor. Convocação geral, o rap é revolução. Vibração na alma dos guerreiros. É fortaleza na solidão. Estratégia e formação. No campo de guerra tem que estudar o inimigo. São ossos de um ofício, a cicatriz pra valição. Nas costas ainda carrega as marcas das chibatadas. Dos sonhos perdidos, das vidas ceifadas. Tô chupando as correntes. Ideologia, material, pé armado até os dentes. É tudo nosso, tô pelos nossos. Pelos que se foram, os trancafiados nas crianças. Aposto no futuro mais digno pra nossa gente. O sorriso do menor me fez travar os pentes. É assim que segue, sempre aprendo com o mestre. Toma todo vapor, a consagração e best-seller. A consagração. Consagração. Não canto o mundo cor-de-rosa igual a muitos ludibriados. Sonho em limousine e mansões luxuosas. Vou mais além que seus olhos conseguem enxergar. Veja a intenção por trás do véu. Te laçar no fogo ardente e te jogar. também sou vítima do descaso, dos sonhos adiados, da esperança dilacerada. Mas apesar disso, ainda tenho um sonho. Pais, filhos, família, a essência da vida, a palavra semeada, dá seus frutos, é tudo por vocês. Periferia, Irmandade 1, Irmandade 1, até o osso tá na pele, na alma, no coração de cada um. Irmandade 1, Irmandade 1, até o osso tá na pele, na alma, no coração de cada um. Irmandade 1, Irmandade 1, até o osso tá na pele, na alma, no coração de cada um. Irmandade 1, Irmandade 1, até o osso tá na pele, na alma, no coração de cada um. E quem gostou, faz barulho! Salve, salve! Firmeza, Thiago! É Rochê! Aí, ó, a gente tem alguns CDs aqui pra vender, apenas R$5. É uma coletânea de vários grupos de Caruaru, de Recife, várias músicas nossas também. Quem quiser pode chegar, a gente tá aqui, ó. Deus abençoe! Muito obrigado! Valeu, Belo Jardim! Valeu, valeu! A todos! Muito obrigado!